諦めた方がいいね。 ごめんね、伊作。ご めんね。てめえが何をやれるんだ、無個性のくせによ。 人は生まれながらに平等じゃない。これが弱い4歳にして知った社会の現実。 ベッカオス、mais uma vez os homens não são criados de forma igual. É, escuta aí, como herói vou viver até o dia em que morrer. Sonhos podem ser reais, essa é minha vitória. Meu nome é Midoriya. Eu sempre tive um sonho, mas era impossível ser um grande herói com um poder incrível. Esquece, você nunca vai conseguir. Isso é impossível, é melhor você desistir. Todos me falavam que eu não podia ser, por não ter habilidade, nenhum tipo de poder. No mundo onde quase todos nascem com um dom, tudo que eu tenho é um grande coração. Mas eu segui em frente e não dei ouvidos, pois mesmo assim de alguma forma eu acredito. Mas só acreditar não é o bastante pra vencer. Por não ter nenhuma força estava perto de morrer. Salvo por Almighty que mudou o meu destino, fez eu enxergar que o sonho era possível. Minha mãe estava errada quando lamentou enfim, pois o maior herói estava dentro de mim. Como um herói vou viver, sim, até o dia em que morrer. Sonhos podem ser reais, essa é minha vitória. Meu nome é Midoriya. Como um herói vou viver, sim, até o dia em que morrer. Sonhos podem ser reais, essa é minha vitória. Meu nome é Midoriya. Mas o caminho não foi fácil, nem por um momento. Esforço todo o tempo, 10 meses de treinamento. No limite da minha força com um trabalho pesado, o meu corpo ganha força e finalmente preparado. Eu venci, através de muito esforço. Conquistei por mérito, não ganhei como os outros. Assim como o meu ídolo, herdei o seu poder, pelo meu coração digno de receber. Sigo agora com um desafio, adaptar esse poder a tudo que foi preciso. Na escola de heróis mostrando capacidade, percebo que agora posso ser um de verdade. Mas que teorias em minhas anotações, pronto para o sacrifício movido por emoções. Agir para salvar mesmo sem ter condições. Assim são os heróis que atravessam gerações. Mais uma vez, eu vou continuar e nada pode me parar, porque vocês são minha força, tamo junto, vamos.